tempo passei tão distante de ti. Quantas mágoas e dores neste mundo sofri, mas agora voltei aos teus braços, Senhor, muito feliz a cantar, vivo a paz e o amor. Como tu és glorioso, meu Deus. Santifica-me, ó Pai, para melhor te servir. Teu Espírito Santo sempre quero em mim. Usa-me cantar, no falar e ouvir, no caminho da vida eu te quero, Senhor.